Embaixador. Pedindo pro meu amigo Paulinho, um abraço, Paulinho. Neguinho apaixonado. E não vou te obrigar a ficar aqui. Tá ruim pra você e não tá bom pra mim. Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu? Que quando estou feliz é porque meu time venceu? Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Melhor terminar cada um por si. Um ponto final, às vezes não o começo. Que não serve frio. Portal do Arrocha. Já percebi que quando você sorri o motivo não é mais eu. Que quando estou feliz é porque meu time venceu. Coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Melhor terminar cada um por si. Um ponto final, às vezes não é o começo, não é o fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. Um abraço, meu amigo Paulinho.